Argentina, 1N10, buenas noches, establecelo a Galay. Addition 1N10, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Argentina, 1N10. Position 1N10, light rain, runway west. Copy. Zero, the one is 50. Is the next taxiway, Alpha Juliet 11 gate. Alpha Juliet 11 gate, Argentina 1N10. 192, estabilizado. 1172. Chame visual com campo. Chave sobre o campo, Chevrolet, fica uma olhada. Tá visual com campo, com o número 62? Negativo. Ciente, chama visual. Guardará. Tá visual, avisou 510, o 94, o 972. 972, ponto autorizado, pistão no 0, vento 1, 2, 0 grau, 079. Sim, pouso. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 1592, estabilizado LS 190. Gol no 592, continua a aproximação, chame visual com campo, a aeronave que pousou à frente avistou 500 pés, chuva leve, pista molhada. Ciente, graças pela informação, a reportaria avistada, Gol 1592. Gol 172, sala 56, libera direita, Alfa Quilo, pátio 13, remota, Uno Lima. Alfa Kilo Pátio 3, remota? Uno Lima. Remota ou nosso? 972. campo? Afirmativa, agora 400 pés, querido. Estou na 592, pouso autorizado, pistola 0, vento 120 graus, 08 horas. Autorizado, pouso na 0, com 1592. Bono 592, solo 59, libera direita, Alfa Kilo, pátio 3, remota 1 no Lima. Alfa Kilo, remota 1 no Lima, 592. Ô Solo, é o 972? É o Solo, prossiga. A gente tá na 1 no Lima. Ok, então coloca para ela qual a posição. Obrigada pela informação. Uno Romeo, Bono 592. Uno Romeo, 592. Salvador, bom dia, o Santos 3520, está bravo com as cópias. João Pessoa, pronto, cópia. Pronto, cópia, no 3520. Santos 3520, João Pessoa, 370, Upers 117. Curva esquerda na Pucajá, Maracaju, transponder 5032, controle 120.8. Thank you. Prossiga. A pista está operando em sua suspensão? Afirmo. Salvador, 3520 para Multibeca, acionamento 10. 3520, portão 10, autorizado, chame táxi. Oi, Salvador, bom dia, gol 1173, informação Bravo na posição 09, autorização para Guarulhos. 1173, Guarulhos 360, peso Lu 10. Curva direita na Sambo 1, Leda, Motiva. Transponder 5040, controle 120, decimal 8. Guarulhos nível 360, primeira curva direita, saída Sambo 1, letra Fótima, pelo Brasilu 1-0, transponder 5040, controle 120, decimal 8. Treinamento correto, gol 173, chame para o pushback. Puxa, 973. Salvador, usar 3520 para o táxi com uma centena a bordo, perdão, 106 a bordo, com Maceió, 2 horas e 16. Autorizado o táxi. 3520, via parte principal, táxi para Índia, ponto de espera da pista no 0, está me pronto, quem negar no 0 no 4. Página Índia, ponto de espera no 0, está me pronto, 3520. Seu 3520, autorizado. Alinhagem de decolagem sono 0, vento 200 graus, 059. Alinhagem de decolagem sono 0, 3520. 3520, decolou ao 19, chama o controle Salvador no 20, decimal 8. 08, boa. Bom dia, Tão 3520. Contato radar na decolagem, sobe via saída Puca, nível de voo 370. Via Puca, agora nível de voo 370, Tão 3520. Good evening, Argentina, 19811, position 11. Argentina 1911, stand by, see clear. Stand by, you're okay, thank you. Royal Gold 1973, pushback 09. Gol 173, autorizado pushback, acionamento, chama para o táxi. Seja autorizado, chama na táxi, 0973. Livre de dias. Bom dia, Tan 38 também, informação Bravo. No meio, aciona identificação, desce via Bomed 1, nível de voo 050. Identificou, Bomed 1, 050, tá 32 no meio. O TAN 3520, após os desvios, voa Recife. Após desvio, voa Recife, tá 3520.